Ok, será informado o inferno. Informação Juliette, Brasília, subida Arbor 1, transição elétrica, guarde cópia. Escuta o Tan 3, 3 0 4. Bom Med, para receber a chegada, Bom Med 1, ou Azul 9090, informe no ponto da descida. Exército 2033, o giro será no pátio ou o senhor solicita táxi até a taxiway? Temperatura ambiente agora marcando 30 graus, o ajuste de altímetro no 0 no 5, estou ciente do cheque de motores no pátio, fica a seu critério, observe movimentação de aeronaves no pátio, chame a terra, Exército Brasileiro 2033. Cerrado, você fica a mira aí. O elevador chama o controle ideal na frequência 120 decimal 1. Patrulha 10-1895. Patrulha 10, está pronto para o acionamento? A intenção é sobrevoo na BR-324. Então, proa norte, decolagem com proa norte, 0167 transponder, 500 pés para sobrevoo na BR-324. Patrulha 10, decolado parte. Aeroporto de Brasília, nível 360, via rota do plano de voo, pistão no 0, primeira turma direita, subida Arbor 1, transição elefa, interceptando a Pesulu 17. 5166, eu transpondo o controle 120.8. 0, autorizado, Brasília, decola da 10, curva direita, Arbor 1, transição alerta, Pelotas 017. 5166, 1208, USA 3, 3 aqui. Para o saco, da Canera, 6566, 3 horas de frente. A direita vem de ponto de espera 2895, ajuste no 0, 15 com voo, chanel 6312. 3304, cortejamento correto no portão 6, chame pronto para o chileque de salamento. A chamar o 3304. Certo. Confirma o nível que passa. Não tem o seu modo de charge, sua altimetria. Passa o sexo no chefe de transponder, pois não recebo sua altimetria, o modo de charge. 582D se mantenha 2 mil pés, ajuste, corrija. Força aérea 2582D se mantenha 2 mil pés, ajuste a última 0015, informe o final do procedimento LS, que foi o pistão no 0. Prosseguindo para 2 mil pés, pode ser utilizado o LS, o meio no 0, pistão no 0, força aérea 2582. 9090D se mantenha 3 mil pés, ajuste a última 0015. Second line 229 now, squawk identification, I'm on arrival to send you at level 050. Mr. in Salvador 1015. É 3 no 2, autorizado a linha de decolar no 0, vento 100 graus no 0 norte. Ainda fala 63. Tóxico Serra passando 8.400 pés, confere. Você era 2582, informa o traço posição de 1 hora, 14 milhas, com rumo oeste a 500 pés, próximo à duna. Nos corredores visuais não irá interferir na sua aproximação. Força aérea 2582. Silêncio, força aérea 2582. American Line 229-822-309. Gol 2171 na velocidade de cada. Chat, informe quando necessário para a redução. Gol 2171. O meu tango de abraço. Pena, 510 mil pés. 7, 500 pés retornando para Salvador, irá efetuar algum sobrevoo. Farol da Barra, não tem contato radar com seu tráfego, mantenha-se em regras de voo visual, ajuste o altímetro no 0,5, 500 pés. Informe passando através de Farol da Barra. Faz o ingresso, decolagem, visto no cabeceiro no 7, metro no 00 graus, no 0 nós. Patrulha 10. Formação Juliette, prossiga. Na escuta. Meia 3, 1, 2, decolado 1, controle 1, 2, 0, decimal 8, 0. Controle 2, 0, 8, grato, patrulhão 1, 0. Bom, meia 3, 1, 2, transferia 1, 2, 0, 8. Afirmo, decolado em 1, aos 1, 1, chame o controle em 1208, tenha uma boa. 1208, graças. Patrulha 10, decolado aos 1, 1, confirme, vai se afastar quantas milhas na Proa Norte? Radar na decolagem, sube, mantém nível 350, via saída PUCA. 350 na PUCA, 6312. Azul 9090D se mantém 2 no pés, ajuste a altímetro no 095, informe final do procedimento NS, que foi pistão no 0. 3 no pés, estabilizado 095, informará estabilizar no 2090. Gol 2171, 2409. PR, azul, corrige, gol 2171. na M3-1-1, adicione identificação via chegada Bonf, desse manter o 060. Ajuste o altímetro no 095. P582 visual. Tá, visual. Gente, duas milhas de marcador externo, completo no procedimento LS X-Ray, em redução para aproximação, chama agora a torre, na frequência 118.95. 1895, obrigado, TJ. Controle Salvador, patrulha 10. Patrulha 10, confere. Nicolás Salvador está no trajeto da RMAS, comprou a do CEASA, vai para o patrulhamento da BR-324. Mantenha 500 pés, acionado 0167, o patrulha 10. Patrulha 10, mantenha-se em regra de voo visual, 500 pés, ajuste o cimento 1095 Salvador, na escuta do controle. A sua escuta, o patrulha 10. Se pouso, pistão 10, Força Aérea 2582. 6312, a rocha. Mantenha o perfil da saída, rocha na 6312, saída PUC. Sério, desse incluído após o pouso da parte militar, autoridade? Parte de autoridade. Gente. Secretário da RIMAR, vento Salvador 190 graus, 7 mais reporte fora de solo, Michael Melaf, pro Nordeste, propriedade. Pelo desse para 2 no pé, a gente se mete no 095, informe estabilizado, sabe o procedimento, ele é SX-8, pista 90. Bom, chegamos 10-2-1-0-1-5, você pode estabilizar na entrega 2-1-7-1, porque a gente vê aqui a terra reporta para o Miguel. Se aqui for no pé no DG? Tem, 2-1-7-1. Pode voar duna, dá pra gente fazer uma coisa, não tem problema. Fiz um autorizado. Devido a desvios, voo e duna, vamos aplicar. Tem condições de interceptar por meios próprios? Afirmo, interceptar por meios próprios, não proibido. Azul 9090, faça duna, completo final do procedimento, chama agora a torre, na frequência 118.95. 2895, obrigado. Controle, Chanel 6312. Chanel 6312, controle Salvador. E agora vai voar Puca, Jamo, confirmado Conde, Aracaju ou Jamo, Aracaju direto? Puca, Jamo, após Aracaju. Bem, Puca, Jamo, Aracaju. Tô escuta aguardando, Anel. Fechado 2582, solo azul no meia, livre à direita, ataque tá Suíé. Taxi via Alfa até a Delta. Na Delta mantém o ponto de espera. E a Guard está prosseguindo o teste. Gente, Eco Alfa aguardando a Delta para prosseguir o Fortera 2582. Torre Salvador, bom dia. O Azul 9090 na final, estabilizado. Azul 9090, preste o avistado o ajuste no 015. Pouso privado, pista 0. Vento 190 graus, 10 mais. Autorizado, pouso da 10, Azul 9090. Através do seu assunto. Line 229, descendo to 3,000 feet. Ministério 1015. 1015, 3,000, 529. That's it. It's clear. Final approach. Report option procedure. Clear the approach, Mike, and 229. Yeah. 36 milhas noroeste do Velho Salvador, serviço radar encerrado, pressando agora o espaço aéreo Golf, nível 1900. Controle desconhece, tráfego vai informá-lo. Caso, para informação e alerta, irá chamar o centro Recife na frequência 126.85, alterna 125.45. Parâmetro 311 no desse, mantenha 4 mil pés. Ajuste o altímetro 0015. O Gol 2171, não informo. Prato, posição agora de 10 horas, 2 milhas, helicóptero a 500 pés próximo à duna, não irá interferir na sua aproximação. O mesmo está sem indicação, alternando a indicação de altimetria, não irá interferir na sua aproximação. O tipo da aeronave é um Alfa Serra 50. 2171, no momento tem descanso. Xanay 63-12, chama agora o centro Recife na frequência 126.85, alterna 125.4. 125.85, bom dia, 63-12. American Line 229, sendo 2015-0015, estados como establishment localized call. 2004 established 1015, American 229. Xanay 63-11, após pelo desça e mantenha 2 mil pés, ajuste o altímetro 0015, autorizado sinal de procedimento LS X-ray, informe estabilizado. Passa o marcador externo, completado o procedimento, chama agora a torre, na frequência 118.95. 2582, está na delta para o cruzamento. Gente, o posto é 252, estimado aí de 5 minutos para prosseguir até o pátio de autoridade devido ao sequenciamento na final da 10. O 2171 na escuta da torre? Bom dia, na escuta 2171, visual baixar travado. Tráfego avistado, ajuste no 0 no 5, pouso autorizado, pista no 0, vento 1 no 0 graus, 9 nós. Ligue e pouso no 0, 2171. De Abraço para o cruzamento do aeródromo, a fim de prosseguir direto em mar, chama a Torre Salvador na frequência 118.95, solicite instruções para o cruzamento do campo. 5403, controle 120.8. Complete final approach and contact now tower 118.95. 11895, Mark 229. Eu estou ligando para a graça de alta. Pronto, para o táxi aprovado até o ponto de espera pista 1-0, via FAT 1, Índia e Alfa. No ponto de espera chama a torre 118.95, ajuste altímetro no 0, no 5, bom voo. Pátio 1, Índia e Alfa, confirma 1-2-8.35, altar 1-2-5-1. Juno 171, solos 22, livre à direita, ao livrar, chame solo 219, agilizando na medida do possível. Direita 19, gol 2171. Obrigado, bom dia. Yeah. Tango Índia Bravo, 360 pela direita, mantendo a espera, aguardando para cruzar e para seguir para Remar. Bravo, traduzir a aeronave na frente do Avian. Sequenciamento de duas. A primeira é o América, a segunda é a aeronave da Avian. Eu posso visual com a Avian. Bravo, traduzir a Avian, Bravo. E sim, Bravo, confere. Certo, controle ciente, não tem informação do seu tráfego no radar. O senhor está no setor de aproximação da pista no zero, atenta aos troços em aproximação na escuta do controle permanente. T3296, acione a identificação via chegada bom médio 1, desça e mantenha o 050. Ajuste o altímetro no 014. Janela 311, completo final do procedimento e ele é X-Ray pista 90, chama agora a torre na frequência 118.95. 296, bom dia, obrigado. Janela 63 no 1. O ajuste no 0 no 5. Continue a aproximação, aguarde. Está livre a aeronave que o precede. 57 da América, uma milha da cabeceira. 130, digamos. 7, vai aqui, a Amélia Rodrigues seria o setor noroeste em relação ao Verde Salvador? Mantenha a espera sobre o farol de Itapuã, aguardando instruções para cruzar final da 0. Então, Milha Bravo. Milha Bravo. 1, Juliette, portão 10, portão 10. Juliette, portão 10, gol 2, Itapuã. Juliette, patrulha 10, o filme estimado de retorno, Salvador. Ciente. Controle ciente, ou seja, aos 25 da próxima, o mantenha-se raio visual sem frequência livre, 12345. O controle de Salvador te conhece, tráfego no setor de Amélia Rodrigues. And could you please expedite as soon as possible to vacate the runway? 2149 will be marked 229. Meia 311, reporte na DA. Charles, me pia, não recebemos. Confirme, fazer teste? Confirmo, está livre. O guarda da Romeia agora recebo 300 pés. Afirma, autorizado o ingresso até o pátio de autoridade 2582. A aeronave da ação vai manter a cabeceira. Certo, 2582. Yes, Oceaner 63 no 1, solo 27, livre direito, chame solo 21, decimal 9. Direito 29, 63 no 1. Taxi de Alfa, reporte da Juliette. 2.0095 e reportarei estabilizado. 3-2, mantenha. Estado 3304, decolagem autorizada pista 0, vento 100 graus, 109. Decolagem autorizada pista 0, para 3304. Oceano 2582, vai estacionar a frequência livre. Frequência livre, 2582. Segundo dia Bravo, reporte todo controlado em Remar, vento Salvador, no 00 graus, 109. Preparar controlado, Bravo. No meu controle. Ligou o centro de litoral, intercepte a linha do litoral, prossiga para Itapuã, aguarde transferência junto a Torre e Salvador. Mantenha sem regra de voo visual 510. 20, deploy certo, 3-4. Considere os 3-0, frequência livre, caminho de abraço. Olá, bom voo, valeu. Controle Salvador, tá 3304, cruzão 1500. Então 3304, contato radar na decolagem, suba e mantém o nível 360, via saída árvore. Pressão elétrica. Defenda a saída da árvore elétrica, subindo sem restrições, nem visual 360, solicito para a janela, pressão 3304. Pressão 3304, mantém a saída da árvore, pressão 3304. Temos tráfego na chegada, bom médio 1, irá completar. 7. Vai com o meu alfa. Michael Romeu Alfa na escuta, doutor? Na escuta. Retornando para Remar? Negativo, ainda na metade da posição no voo de recheque. 1208 na presente. 1208, Romeu. Michael Romeu Alfa. Michael Romeu Alfa, prossiga para o controle. Está mantendo a entrada do corpo no pedágio. Voo de recheque na sua escuta. Sim, irá manter o sobrevoo nesse setor, setor nordeste de Salvador, aproximadamente 7 milhas de Salvador. Afirmo. Sim, na escuta do controle, Michael Romeu Alfa, informo que não tem o seu modo Charlie, a indicação do seu modo Charlie, confirma a altitude que mantém. Está mantendo 500 metros. Sim, na escuta permanente do controle, Michael Romeu Alfa. Romeu Alfa. Sai de base para final da 17, Guardião 06. Vicente, pouso cruzado, cabeceiro 17, vento 100 graus, 99, Guardião 06. Meia. Gente, considere solos 3-4 até o pátio do Graero autorizado a utilizar a frequência livre. Dan 3896, passa a dona, completa o estado do procedimento, chama agora a torre, na frequência 118.95. 3895, com a torre, até já, obrigado. Bom dia. Torre Salvador, TAM 3896, passando Índia Serra. TAM 3896, tráfego avistado, pouso autorizado, visto no zero, vento 10 graus, 109. Autorizado o pouso, TAM 3896. Minha chinama é 311, Guarulhos aprovado, nível 380, e apesar do Luno 0, acerto por base, Papai Uniforme Bravo, Alfa, Vitor por base, após o Pesulo 16, acerto Cosmo, Papai Oscar Serra, Mike Uniforme, Cosmo, após direto com Finch, Tchalão Befoca, após o Pesulo 21, até Mochef, Mike Oscar, X-Way, Eco Papá, Mochef, após conforme rota. Decola da pistão no zero, após decolagem, curva direita na saída, Sambo 1, Sierra Alfa, Novembro, Vitor Oscar 1, Sambo 1, após Leda e após Motiva. Aciona 5412, controle 120, decimal 8.

71, São Juliette, confere. Falação para São Paulo, copio 360. Copia, 271, São Paulo, Congonhas. Serra Bravo, Serra Papá, nível de voo 3620, decola da 10, curva direita, saída Sanvo 1, Serra Alfa, novembro, Vitor Oscar 1, Sanvo 1, após Leita, após Motiva, e após Intercepta, Pesolo 10, até Pubave, Papai Uniforme, Bravo Alfa, Vitor Pubave, após o Pesolo 16, até Cosmo, Papai Oscar, Serra Mike Uniforme, Cosmo, após direto com Fins, Charlie November Fox, após direto Chomode, X-Ray Oscar, Mike Oscar Delta Chomode, após Upper Zulu 30 até Entite, Eco November Tango India Tango Entite. Aciona 5421, controle Salvador 120, decimal 8. 975, formação Juliette para Fortaleza, copio 350. Só um minuto, prepare a Momo, transição para o Tio 975. Para cópias, o 9140, aguarde, prepara a saída Momo. ILS, gol 1184. Gol 1184, passa zona, completa o sinal do procedimento ILS X-Ray, pista no zero, chama agora a Torre Salvador na frequência 118.95. 8.95, galera. Xené 6250, desce, mantenha 2.6, ajuste o altímetro no 0.15, informa o sinal do procedimento ILS X-Ray, pista no zero. Zero, o tráfego do estado pouso utilizado, pista no zero, vento no 20 graus, 11 mais. Livre pouso na 1 a 0, certo. Ao externo. Chegada 250, mantém buscada. Chegada, nós temos tráfego na saída, qual irá consultar? Então mantém buscada a chegada. 7 dias, 2000. Zulu 19, até Bangu, após direto a Abuco, após direto Fortaleza. Colada 10, curva esquerda, subida Momo, transição Froti. Aciona 5425, controle 120, decimal 8. Aerovia interceptar, Pendulu 19, Bangu após direto a Buco. Vai, sobre o 975, parte 3, chame pronto, puxa back, seu nome. Controle, Mike Romeo. Mike Romeo, controle. Eu estava abandonando o setor de pedágio, não sei para a posição, na imagem visual. Esse Mike Romeo Alfa para pouso Neymar, chama agora a torre, só na frequência 18, decimal 95, coordena o pouso. No meio. Ok, obrigado, bom dia para vocês aí. Boa, graças. Do 9140 para Paulo Afonso, Serra Brava, Uniforme Fox, Grupo 170 aprovado, colada 10, curva esquerda, subida Momo, transição Proti. Vai prosseguir via Zulu 9 até Froti, após direto Paulo Afonso. Aciona 5420, controle Salvador 120, decimal 8. Paulo Afonso, Azul 9140, chame pronto, pushback, só no metro. Pisada, Azul 9140, chame táxi. Paulo, 3663, portão 9, autorizado, chame táxi. T0 graus, 109, Salvador. Forte solo controlado, hein, Rima? Mais um normal. Romeo Alfa 184, solo 53, livre à direita, chame solo 21, decimal 9. 219, gol 184. Bom dia. Bom dia, Bono 184, táxi via Alfa, reporte dentro da Juliette. Alfa reportará no 3DS, 994. Novembro, novembro, Romeu Oscar, controle. Controle Salvador, Salvador Novembro, Romeu Oscar, o controle. Final visual, 6250. China 6250, completo final procedimento LS, foi pista 90, chama agora a torre na frequência 118.95. 395, obrigado, avó. Novembro, Romeu Oscar. Estimada de pouso. Escusado, Xané. Xané, 250, tráfego avistado, ajuste no 05, pouso autorizado, ajuste no 0, né? Tornou 20 graus no 09. Livre, 6250. Novembro, arrumei o Oscar, mantenha assim, revisão visual, na escuta. Brasileiro 2033 na escuta do solo Salvador. Pérsico 2033 ainda na escuta do solo Salvador. Altímetro no 0, no 5, bom voo, bom dia. Tem um bom voo e bom dia, azul 9140. Via fase 3, Tigrão Airbus, então aí já o Porto da Alta Câmara, controle 91, obrigado. Voo 18, decimal 95. Alfa, reporta Brasileiro. Alfa, Brasileiro. E o 5 975, coordena com a equipe solo. Após a passagem a cauda do ACR da Azul, a coordenação está livre, chama o resto. Tá 3663, decolagem autorizada, pistão 0, vento 090 graus, 11 mais. Azul decola, 10, 3663. RMAR, RMAR, local, decolando da, do pátio da, do heliponto da RMAR, em coordenação com a torre, inicialmente com pro Sul ou pro Whisky. Coordenação, aciona 0116, controle Salvador 120 decimal 8, a torre opera em 118 decimal 95. Tudo é, confirma pessoas a bordo de autonomia. Para acionamento de decolagem, chama a torre 118 decimal 95. Ajuste de altímetro no 0, no 5, bom voo e bom dia, Serra do Eco. 9140, ajuste no 0, no 5, mantém o ponto de espera, guarde a rolagem do campo e após, anima, mantém pista no 0. Então 10, gol 2171, tá livre, chantagem.